Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite e, no meu caso, até boa madrugada. Começa agora mais um Papo de Jornalista, o podcast musical do Fichtes em Bratiolas. E você, ouvinte, deve estar se perguntando: cadê a voz de radialista do João? Por que que essa pata tá falando? Bom, senhoras e senhores, sinto informar que no mês da mulher elas estão no comando. Enfim, nós não somos o Pink e o Cérebro, mas a gente pretende dominar o mundo um dia e... Então, meu sonho se realizará. Ah, quer dizer que finalmente vai dançar com um balé russo? Nada disso, Pink. O outro sonho, dominar o mundo. Ah, claro, esse sonho! E vamos começar por esse humilde podcast que estamos gravando aqui nessa noite de sexta-feira. Bom, vamos lembrar aqui para vocês que vocês podem entrar em contato com a gente, a equipe aqui do blog, através dos comentários no próprio blog, pelo e-mail, que é o papodejornalista@gmail.com, pelo Facebook, é só procurar lá Fichtes em Bratiolas, ou pelo Twitter, a identificação mais bizarra, talvez, do Twitter, que é o @brafiches. O programa de hoje, então, é feito de músicas que foram feitas, compostas ou interpretadas por mulheres. E nós vamos homenagear algumas das nossas artistas favoritas aqui, tá? Vai ter coisa muito diferente uma da outra. E então eu vou apresentar para vocês as nossas ilustres convidadas da noite. À minha direita, virtual, talvez, né? A Elisângela Silva, que é, nossa, muito minha amiga de muito tempo, de muitos anos da PUC. Elis, sua saudação para os nossos milhares de ouvintes, por favor. Olá, galera. Vocês vão ouvir um pouco de música brega, mas feminista. E feminina também, um pouco. Então, à minha esquerda virtual está a Adriana Rendelucci, é isso? Que é amiga do Max, que a gente acabou de conhecer. Seja bem-vinda, não repara na bagunça, a gente é meio estranho mesmo. E dessa saudação aí para o nosso público. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigada por me receber. E eu basicamente vou falar só de K-pop, que para quem não sabe é música coreana. É, foi o que eu disse. Hoje nós vamos ouvir coisas muito diferentes e vai. São os Backstreet Boys. Não, poxa. Eternos. Amei isso. Não, mas da minha parte só pode pôr feminino, não pude pôr os Backstreet coreanos, poxa. Bom, vamos lá. Eu vou então, antes de começar aí a tocar música, vocês ouvirem coisas novas e ou não, né? Vai saber. Eu vou fazer uma pequena historinha, né, sobre a criação do Dia da Mulher. Acho que todo mundo já conhece, mas eu preciso fazer porque o meu editor-chefe aqui obriga a gente a fazer esse tipo de coisa. Então, para eu não apanhar dele na próxima vez que a gente se encontrar, vai rolar aqui então uma historinha. Bem resumidamente, a ideia surgiu primeiro no início do século XX nos Estados Unidos. Por conta da luta das mulheres por melhores condições de trabalho, já que a entrada no mercado era recente, ainda tinha muitos perigos, muitos acidentes, e também porque elas lutavam pelo direito ao voto. Depois, um pouco mais tarde, as manifestações das russas em 1917, também por melhores condições de trabalho e de vida em geral. As operárias têxteis da época entraram em greve contra a fome, contra o czar Nicolau II e contra a entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial. E na década de 60, por causa do movimento feminista, essa data ganhou ainda mais força. Só que só em 1977 ela foi reconhecida pelas Nações Unidas, definida como 8 de março, e com a justificativa de lembrar e homenagear todas as conquistas sociais, políticas e econômicas das moçoilas mundo afora. É basicamente isso. Hora de Posso fazer um adendo aqui? Faz aí. Acho legal receber mensagens, elogios, cumprimentos, bombons, flores, mas não porque a data. Eu não me sinto à vontade com essa data. A intenção é parecer como uma homenagem, mas não sou como uma homenagem. Sou mesmo como um consolo, sabe? Eu acho que temos que ser justos assim, o direito e tratar de uma forma igual. Temos dias especiais, dia do índio, dia do negro, dia do deficiente físico, dia do professor. Legal ter o dia da mulher. Mas por que o dia do homem não é tão comemorado quanto o dia da mulher? É a questão das minorias, é a questão da desvantagem? Qual é a desvantagem feminina? Eu não vejo nenhuma, porque eles não são minoria. Somos a maioria, nos aspectos mesmo de números, de porcentagens no Brasil. E as mulheres não comandam. Não, já tem muito tempo que a mulher comanda e comanda muita coisa. E eu nem estou falando da presidente Dilma, estou falando de outras coisas. Por que ninguém lembra que do dia 19 de novembro é o Dia Internacional do Homem? Por que a gente não manda flores para ele? Acho que é exatamente isso. Acho que não combina muito dar flores e chocolate para homem. Não, sabe? Dá um ingresso de um jogo de futebol, pô. Dá um charuto, uma noite no boteco, sabe? Mulheres não gostam de ser levadas para jantar? Eu me sinto um pouco incomodada quando as pessoas falam Feliz Dia da Mulher para você. Eu não sei o que responder. Quando alguém fala, quando eu era criança que diziam Feliz Dia das Crianças, eu ficava muito feliz. Falava, vou ganhar presente, é o meu dia. Quando eu namoro, que alguém me dá um presente do Dia dos Namorados, eu falo, Feliz Dia dos Namorados para você também. Agora, quando me fala Feliz Dia das Mulheres, feliz por quê? Eu prefiro ganhar um Feliz Dia da Mulher do que um Feliz Dia do Namorado. Vamos lá, gente. A gente vai ficar na discussão do dia. Pode falar. Eu acho o Dia da Mulher, Dia da Consciência Negra, tudo isso extremamente preconceituoso. Eu odeio que virem para mim, Feliz Dia da Mulher. Porque para mim é como falar, você é inferior. É engraçado, porque eu não vejo dessa forma. É uma questão mesmo, assim, interessante o olhar de vocês para isso. Vamos começar. Olha, vamos lá. Aí? Vai. Então tá, Ali, você que vai abrir aí o programa. Fala aí o nome da sua música, de quem que ela é e por que você escolheu. A Billie Holiday. Eu tive meu primeiro contato com ela tem quase 10 anos. E foi com essa música. E assim, eu não tinha muita noção do inglês, mas a música, a melodia em si, havia mexido comigo. E aí fui procurar saber um pouco mais sobre essa cantora, sobre essa música em si. E me surpreendi muito. E aí foi paixão que dura até hoje. Essa música, ela fala da cena da Billie Holiday chegando em sua casa, em plena época da Ku Klux Klan, encontrando todos os seus vizinhos enforcados numa árvore, na porta da casa. E ela fala, que fruto estranho, que fruto amargo, que fruto... E mexeu muito comigo a música, como ela transformou aquela dor, aquele momento histórico numa música que mexe não só com você pela melodia, quanto pela letra. E ela foi fantástica, porque ela conseguiu uma visão, um espaço no mercado norte-americano, numa época que os negros viviam, ainda vivem, mas naquela época era... Hoje eles vivem de uma forma velada, mas naquela época era aberto, era escrachado. E eu vi essa mulher e vi ela cantando, meio que batendo na cara das pessoas, dizendo, é um fruto estranho, eu sou negra e eu vou continuar o que eu estou fazendo e não vou parar. Foi um tapa na cara e eu achei muito bom. E eu acho que ela é uma cantora, uma intérprete, é uma compositora que mexe comigo, que mostra, pô, as mulheres têm uma força que eu desconhecia na época que eu a ouvi. Então, ouça um pouco dessa voz, dessa letra que falou a milhares de pessoas e ainda fala com milhares de pessoas. Thank you. Então agora a gente voltou com a Sheryl Crow, Anything But Down, que foi eu que escolhi. A Sheryl Crow foi uma das primeiras mulheres, assim, junto com a Alanis Morissette, que eu gostei de escutar. Na época que ela era mais, puxava mais pro blues e pro rock and roll. Hoje em dia ela faz uma coisa mais country, que pop country, que não me agrada muito. Mas na época que essa música foi lançada no CD The Globe Sessions, que tem também uma música muito boa chamada My Favorite Mistake, que dizem que foi inspirada pelo relacionamento dela com Eric Clapton. Bom, a Sheryl Crow foi uma tremenda de uma compositora, back vocal de muita gente boa até ela sair em trabalho solo, que ela fez brilhantemente, tocando baixo, guitarra, violão, gaita, tudo ao mesmo tempo e separado, e, enfim. E eu gosto muito dessa música por causa, um pouco por causa da letra dela, que é bem bacana, e sei lá, acho que fala comigo em alguns momentos, e por causa do estilo, tem um solinho bem simples, e que eu gosto bastante, então foi mais ou menos por isso que eu escolhi, foi uma das primeiras que me influenciou. E agora tem uma da Adriana, né Adriana? Fala aí um pouquinho sobre a sua música. A minha primeira música, por incrível que pareça, não é K-pop, é da Jessie J, chama Big Boy Fun, e a maioria de vocês deve conhecer a Jessie J, por Price Tag, que na minha opinião é a pior música dela. Mas Big White Room basicamente fala de quando você está se sentindo sozinho, aquele peso no mundo sobre você, mas que ao mesmo tempo você tem que encarar isso. E eu gosto muito dessa música, ela mexeu muito assim comigo e esse foi o principal motivo de eu ter escolhido ela. Vai na fé! Tears fall down. Close my eyes to see in the dark. I feel young, broken, so scared. I don't wanna be here anymore. I wanna be somewhere else. I'm free.

E é por isso que eu falo demais. E é por isso que eu bebo demais. E a razão por que vivo essa vida agitada demais é porque, meu amor por você é imenso. O meu amor por você é tão grande. É enorme demais. A gente acabou de ouvir aí a Maísa com a música Demais. É, a Maísa, eu a conheci há pouco tempo numa série da Globo. E eu sou daquelas pessoas que quando me apaixono, eu tinha visto tudo até eu não aguentar mais. E era uma fase que essa música falava comigo. Todo mundo falava de mim. Todo mundo falava que a minha vida era demais, que eu bebia demais, que eu fazia demais, que eu andava por aí. Enfim, que eu sempre falei demais, mas... E ela tinha uma depressão, assim, tão parecida com a minha. Eu falei, gente, a Maísa fez essa música pra mim. Ela fez essa música pras pessoas, pra gente que cansou de ser comportada, cansou de ser boa moça. Que cansou de querer, quando quer mudar a vida, corta o cabelo e troca uma planta ou muda a decoração da sala e resolveu viver a vida. Então, assim, a Maísa, ela falou assim, bom, eu não quero cortar meu cabelo, eu não gosto de decorar a casa e eu tô um pouco me lixando se eu tô casada com um dos grandes empresários e milionários do país. Eu quero ser eu. Não me importa o que eu falo, o que eu penso, eu estou vivendo. Eu acho que a Maísa, ela chocou a sociedade por isso. Ela revolucionou, ela foi uma mulher, ela merecia o parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. E essa música, eu acho que retrata ela, retrata essa tentativa das mulheres naquela sociedade, nessa sociedade de hoje, de se desprender dessas amarras paternalistas. A próxima música é minha e eu escolhi I Wanna Be Where the Boys Are, dos Runaways. Talvez a música mais famosa dela seja Cherry Bomb, né? Mas eu não quis escolher porque ela é muito batida, muito famosa. E I Wanna Be Where the Boys Are é uma das minhas preferidas delas. As Runaways foram, foi a primeira banda formada só por mulheres, né? Na verdade, elas não eram nem mulheres, elas eram adolescentes, tinham 15, 16 anos. Desculpa a ignorância, é tipo a Fergie? Não, não é tipo a Fergie. Elas tocam guitarra, baixo, bateria de verdadinha, cantam de verdadeinha. Jet, Lita Ford, Cherry Curry, a Sandy West, que infelizmente faleceu em 2006, Jack Fox, enfim... Fizeram músicas muito boas e a Wanna Be Where the Boys Are é uma das minhas preferidas, porque, enfim, elas eram louconas, né? Elas chocavam simplesmente por estarem ali tocando guitarra, baixo e bateria, fazendo rock and roll, coisa que era considerada de homem, né? E elas faziam com muita propriedade, faziam muito bem, compunham, as músicas são delas. Algumas o empresário ajudava, mas era por motivação delas, talento delas, e acho que como eu também, sei lá, sempre participei desse meio, né, as pessoas olhavam estranho quando falava que tocava guitarra e tal, acho que eu me identifico com essa questão de, tipo, chocar simplesmente por saber fazer uma coisa, que é considerada uma coisa de homem, por acaso. Então, enfim, foi por isso, é uma música bem legal, espero que vocês gostem, Som na Caixa. JYP. Introducing Made in Asia, Miss Sam. Vocês acabaram de ouvir, provavelmente muita gente estranhou, porque é K-pop, então, logicamente, está em coreano, né? Eu escolhi essa música, que é da Mizei, chama Bad Girl, Good Girl, porque, na minha opinião, chega a retratar todas as pessoas, não só as mulheres. Porque ela fala, basicamente, que as pessoas te julgam pela forma que você se veste. Na música, elas são julgadas por usarem vestidos curtos, saias curtas, essas coisas. Mas, por exemplo, se eu colocar uma blusa do Death Note, que eu tenho, vão falar o quê? Que eu sou nerd, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu achei a letra muito interessante, por isso que eu escolhi ela. Bom, vocês falaram aí, nesse último bloco, nessas últimas músicas, sobre... O que eu não sou, o que eu sou, mulheres que mexeram, mulheres que vieram e fizeram coisas diferentes, como essa banda aí que a Dé falou. A Peach, ela é do meu tempo de colegial. Eu vi a Peach e assim, as pessoas que... Eu adoro música pop, sabe? Eu sou daquelas pessoas que ouvem música... Não é MPB, eu ouço música popular. Não é música popular brasileira. Ouço também, mas música popular mesmo. Forró, funk. E a Peach foi a primeira vocalista com um pouquinho de rock, mesmo que seja um rock xalalá, que eu ouvi cantar. E, nossa, meu, essa vozinha suave, cantando essa letra aí. E eu ouvi muito a Pitty. Eu acho que, assim, a história da Pitty é muito triste. E eu, assim, músicas, livros, eu me identifico não só com o autor, quanto com o livro. Se eu não me identificar com o autor, o livro pode ser fantástico, o compositor ou com o intérprete. A música pode ser, a obra pode ser fantástica. Mas se eu não me identificar com a pessoa em si, eu não consigo gostar daquela obra. E a Pitty, ela fez parte da minha adolescência. Ouvia música que a minha geração não tinha, não, era um espaço vácuo. Porque a geração da minha mãe pegou a Rita Lee, pegou os Mutantes. E a minha geração? Minha geração não pegou ninguém. Tinha Cássia Eller, mas não tinha uma banda comandada por uma mulher. E aí eu gostei da Pitty, achei legal. Eu acho que ela vale estar nesse nosso top aqui criado. É engraçado que a gente não colocou muita gente que deveria estar, tipo a Janis Joplin, né? A gente esqueceu, né? Enfim. Não, abrindo, então vamos abrir um adendo. Você mantém isso, Max, por favor. Que a gente tem que reverenciar, sim, a Janis. Vamos ouvir uma música dela aí. Bota esse negócio aí pra funcionar essa bodega. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Sabia, eu não tinha percebido. sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Agora a gente voltou, acabamos de ouvir Fake Friends, da Joan Jett. A Joan, ela foi a fundadora das Runaways, que a gente ouviu um pouquinho antes aí. Ela é guitarrista e vocalista. E quando as Runaways acabaram, ela saiu em carreira solo. Mas ninguém queria comprar a música dela, porque eles acharam que não ia vender uma mulher liderando uma banda. Ela botou um anúncio, tipo, numa parede, assim, que tava procurando homens pra tocar com ela, pra formar uma banda com ela. Formou uma banda que chama Joan Jett and the Black Hearts. E... porque ela queria se desvencilhar dessa coisa de banda só de mulher, né? E ninguém quis comprar a música dela, porque eles acharam que não ia vender, que mulher não vendia no rock. E aí, o que, que ela fez? Depois de várias gravadoras, 23 gravadoras, ela decidiu fundar a própria gravadora. E ela fundou Black Heart Records, que existe até hoje, apoiando aí as músicos, né, de todos os estilos que a John acaba gostando, músicos novos e etc. E eu escolhi essa música, nem a música mais famosa dela. A mais famosa acho que é a versão de I Love Rock and Roll, Bad Reputation, Do You Wanna Touch, etc. E eu acabei escolhendo, não é minha preferida também, essa a minha preferida a gente tocou no podcast de Dia dos Namorados, que é a I Hate Myself for Loving You. Eu escolhi essa música chamada Fake Friends, porque ela fala sobre que você não perde nada quando você perde amigos falsos, é basicamente isso. E o clipe dela mostra bem essa luta de, tipo, ela ia nas gravadoras, recusavam. Quando ela lançou o próprio CD pela própria gravadora, de forma independente, as gravadoras vieram chovendo atrás dela. Então, mostra sobre essa falsidade desse mundo e tal. Então, combina muito bem com a história dela, acho que explica muito bem a história dela. E ela é uma das minhas preferidas, eu tenho até a Barbie comemorativa da Joan Jett aqui na minha cabeceira da cama, tudo. Eu gosto muito dela e... Enfim, ela ficou mais famosa agora recentemente porque saiu o filme das Runaways, que é com as duas meninas do Crepúsculo, a Kristen Stewart e a Dakota Fanning, né? Ia falar exatamente isso pra gente. É, a foi Kristen, essa aí. Foi, a Kristen ficou perfeita como Joan Jett, igualzinha. Ela foi treinada pela Joan, inclusive, pra pegar os maneirismos, jeitos, trejeitos, forma de tocar, de andar, de falar. Ficou perfeita, eu achei... Interpretação maravilhosa dela. E o filme é fraquinho, mas a interpretação dela ficou muito boa. É, a próxima música é Capote de novo. Ela é da Sister 19, que é um projeto à parte da Rio Linda Bora, que são dois membros da banda Sister. Ela se chama Maboy. Foi o primeiro MV lançado por elas, que não sabemos é como se chama os clipes, porque eles basicamente contam uma história. Não é simplesmente um vídeo. E a música, na minha opinião, ela é muito clichê, muito comum, mas se trata bem a mulher no mundo atual. Porque ela fala basicamente de uma moça, uma mulher, no caso as duas cantoras, que estão sempre persistindo num amor que não dá certo, o cara não está interessado, se eu engano, mas ela continua. E para mim, a mulher... Hoje em dia tem muito disso, principalmente por causa das ideias criadas pelo cinema, televisão, livros, essas coisas. E aí eu achei uma representação muito interessante, por isso que eu escolhi ela. Bom, gente, é assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o K-pop, eu sinceramente, eu não entendia nem o que estava acontecendo. Eu estava fazendo uma checagem no meu trabalho, uma apuração, uma matéria, e eu não conseguia atravessar a Paulista. E eu falava assim para a polícia, mas o que está acontecendo? Ah, teve um K-pop, você teve um capotamento. E o cara tava... Ah, K-pop. É um K-pop. Eu falei, o quê? É um K-pop. Eu falei, gente, o que é K-pop? Tipo, o cara tava abreviando alguma coisa para o que é K-pop. E eu não conhecia. Aí eu falei, não, eu vou ter que descobrir o que é esse K-pop. Primeiro eu coloquei capotamento no Google, lógico, para tentar descobrir o que era o capotamento na Avenida Paulista. Logo, não teve capotamento, fiquei brava com o PM, que disse que teve um capotamento. Mas procurei. Procurei e achei. Aí depois fui, eu cheguei à conclusão que era a primeira banda de K-pop que ia pro Brasil. Ia ter um concurso e aquela banda, que é tipo os Backstreet Boys da Ásia, iam ver quem eram os melhores covers deles, as melhores apresentações. É uma representação daquela sociedade, é uma representação daquela juventude que em nenhum outro ritmo você encontraria. Em nenhum livro de história você encontrararia, porque você mostra que eles querem... ter mais contato com a Europa, conosco, da América, que eles não perdem a tecnologia deles, eles usam isso, e é muito legal, porque eu tava vendo um clipe, é a mistura da tecnologia com o mangá, na minha visão leiga, e é muito legal, gente, a pop é fantástico. Se eu entendesse coreano, eu seria fã de K-pop. Se quiser, eu sei umas palavrinhas em coreano, depois eu te ensino. Vai na fé. Let's go. S-I-S-T-T-T-A-O. Baby, stop breaking my heart. Oh no. You heard me? No more next time. I hope you got that boy. Hey girls, it's gonna be alright. Hey boys, better make it right. Hey girls, we got your back. Got your back. 넌 알고 있겠지 그래서 믿고 참고 기다렸지 혼자 두지 않겠다고 했잖아 약속했었지 손가락 걸었지 그런데 왜 또 거짓말을 해 사랑한다는 말 그리워했니 한마디 말이면 되는걸 너 자꾸 변해가 나도 이젠 조금 지쳐가 get hurt, 'cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already fit me. I won't climb too young to climb, you gon' quit me, 'cause I'm a gypsy. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People fear what they don't know. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People fear what they don't know. Come on for the ride, oh yeah. Come on for the ride. I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already fit me. I won't cry, I'm too young to climb, you gon' quit me, 'cause I'm a gypsy. Essa batidinha do tambor é de arrepiar. Eu sempre imagino, assim, quando começa essa batidinha dela, assim, requebrando tipo Shakira, sabe? Lógico que eu não tenho todo esse gingado, não tenho toda a malemolência da Shakira. Mas, gente, meio namorado da Shakira, né? Ai, olha, de tudo eu fico namorado da Shakira ainda, viu? vamos voltar pra música, vamos voltar pra música. A Shakira é aquela mulher que você... Tá, se você estiver dirigindo e essa mulher começar a cantar e você não der uma requebrada, eu não sabe, assim, é uma coisa que você não imagina. Você ouvindo uma música dela que você não requebre, que você não dance, que você esqueça do mundo e só entra nessa parada de Shakira. E essa música é muito boa, porque fala assim, olha, vou pegar minhas coisas, se quiser me acompanhar, me acompanha. Eu tô indo e vamos nessa, porque, ó, eu vou continuar dançando. E é muito bom. Shakira é uma mulher, assim como Lady Gaga, como Beyoncé, são mulheres que eu ouço e nem presto atenção no que está acontecendo à minha volta. Já me peguei muitas vezes no trânsito, me acabando de dançar com essa mulher, e a pessoa olha pro lado e fala, o que acontece? Ela tá tendo um surto psicótico ao volante? Mas eu tô lá, me divertindo. E eu acho que é isso. Eu coloquei algumas mulheres que marcaram a sociedade, que mexeram com as estruturas. Mas essa mulher, ela mexe com a minha estrutura física, sabe? É impossível não ouvi-la e não se movimentar. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu ouço a Shakira, ou ouço alguém falar da Shakira, é um certo professor da faculdade que ilustrou um exemplo dele teórico da aula com o clipe Hits Don't Lie da Shakira. Eu imagino os meus professores, eu imagino chefes meus, eles têm que ter uma música que eles coloquem e dancem. E sabe, uma hora eles podem estar ouvindo Chico Buarque, ou sei lá, uma música gregoriana, e depois, sabe, pôr uma música que... É pra mexer o esqueleto. Como já diria antigamente, quem canta, seus males se espanta. E quem dança, então, nossa! Nada chega próximo. Eu tenho isso pra mim. Quebrando totalmente o ritmo Shakira, alegria, felicidade, eu escolhi After the School, Because of You. E, meu, é uma banda magnífica, atualmente a minha preferida. E essa música em particular, assim, eu me identifiquei muito, por isso que eu fiz questão de escolher ela dentre todas as outras. E ela fala basicamente de um término, de um namoro, de um relacionamento, de qualquer coisa, mesmo que seja um amor não correspondido, não importa. Ela simplesmente descreve todo aquele sofrimento, como a gente demora pra deixar a coisa aí mesmo, sabe? como você fica pegada àquilo, independente de quanto você chore, quanto você faça, você continua pegada àquilo. E a música fala exatamente isso, que ela se arrepende de gostar tanto. E, não sei, eu acho que isso acaba valendo não só pra mim em particular, como pra grande maioria da população feminina, que é idiota e gosta de estar. ¡Gracias! Bom, a gente voltou agora, ouvimos Barracuda do Heart. Se a Sheryl Crow conquistou a Elisângela, a Nancy Wilson também vai. O Heart é formado por duas irmãs, né? A Anne e a Nancy Wilson. A Anne é a vocalista e a Nancy é a guitarrista. E a Nancy foi casada com Cameron Crowe, diretor de cinema. E ela compôs as músicas do Stillwater, que é a banda fictícia do filme Almost Famous, dirigido pelo próprio Cameron Crowe, junto com Peter Frampton. E também elas são foi uma banda muito famosa na década de 70, né? Tem uma banda de apoio formada por homens. E elas lançaram... Elas são consideradas, assim, mal a comparação, o Led Zeppelin das mulheres, porque elas vão do folk ao heavy metal com uma facilidade, assim, muito grande, de Dog and the Butterfly a Barracuda. E Barracuda foi a primeira música delas que eu escutei, e eu fui tentar tocar, é infeliz, logo começou a tocar guitarra, fui tentar tirar essa música. E eu não consegui, sem brincadeira, aí a primeira vez que eu tentei, eu não consegui. Porque ela é trotada e é muito difícil o tempo dela. Mas hoje, se eu tentar tirar essa música na campainha, ou, sei lá, no assovio, que são os meus grandes dotes musicais, não consigo. Ela é muito legal, difícil. É muito boa e ela é muito difícil. E, enfim, é uma banda... E elas foram muito importantes para a cena da musical de Seattle, que depois cresceu muito na década de 90 com as bandas dessa geração grunge, né? E, inclusive, elas fizeram, as duas, né? Como as duas cantam e tudo mais, fizeram uma participação especial no, na música Brother, do Alice in Chains, fazendo backing vocals. E depois, quando elas receberam a homenagem no Hall da Fama do Rock, em 2009, se não me falha a memória, 2010, foi o Alice in Chains que foi recebê-las e tocaram Barracuda, só que com a... uma cantora country, que agora me fugiu o nome dela, Wilson, Gretchen Wilson, nos vocais. E foi uma apresentação sensacional, com três guitarras, Jerry Cantrell, meu querido, lá e tal. Enfim, foi muito bacana. Gente, eu não sei vocês, mas eu senti uma tietagem assim, quase. Rola uma tietagem tremenda minha do Jerry, em relação ao Jerry Cantrell. Não é segredo pra ninguém isso. Bom, aí, mais um pouco ela esqueceu que era o dia a gente tá falando sobre o dia internacional. Nossa, da eu falaria mulher. Sobre Jerry Cantrell o dia inteiro, se me deixasse, porque, enfim. Então por essas todas as razões que eu escolhi o Heart. E, enfim, basicamente por isso, eu acho uma banda muito boa. Dri, é você agora, o que, que você tem aí pra gente? Ei, adivinha, mais K-pop. A última música minha, pelo menos, é minha última recomendação de K-pop, infelizmente, mas também é mais recente. A Ai, que é a cantora, ela debutou agora em 2012, não faz muito tempo, porque a gente está em março, obviamente, né? E essa música que eu escolhi, ela chama Heaven. E ao mesmo tempo que ela é extremamente fofa, eu acho ela muito idiota. Porque assim... Como assim? Não, deixa eu explicar. É que assim... Ela é muito daquela... Essa música fala muito assim... Ah, só de ter você por perto, eu tô feliz. Onde você for, eu vou. Ah, você me deixa no paraíso. Ai, não, eu tô boa. Submissa. Você é submissa ao cara, né? Você não tem vida própria. Sua felicidade depende dele. Deixa de ser idiota, né? Essa é minha opinião. Minha visão. Mas eu concordo com a Eli. Chega a ser muito amor, extremamente fofo. Mas eu não consigo deixar de pensar por esse lado. Porque, meu... Você deixa sua felicidade inteira na mão de um cara e você vai acabar na música Because of You da After School, tá ligado? Meio assim. Mas enfim, aproveitem a música. 네가 있는 곳에 나도 함께 할게. 네가 가는 곳에 나도 함께 갈게. and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Depois que entrar para a novela das nove, a qualidade da pessoa, as músicas são muito populares e perdem a graça. A Adele é simplesmente o meu achado de 2011. Eu, a primeira vez que ouvi essa música, lógico, né? Existe uma pesquisa de 300 mil pesquisas que fazem e 90% das pessoas que gostam dessa música já levaram o pé na bunda. Eu acho que é 110% das pessoas que gostam dessa música levaram o pé na bunda. A Adele, ela já me encantava com as suas letras, com a sua voz. Quando eu ouvi essa música, eu falei, poxa vida, meu. Ela tá expressando uma coisa que eu passo, que todo mundo já passou, que toda mulher já passou. Aí depois eu ouvi Some Like You. Falei, pronto. Ela conhece a minha vida. E aí eu comecei a mexer nas redes sociais e vi que todo mundo falava a mesma coisa. No DVD dela, quando ela vai cantar uma de suas músicas, o apresentador fala: há muito tempo não ouvíamos uma voz como essa voz. Há muito tempo não tínhamos uma pessoa que, com uma simples melodia, conseguia invadir os corações de tantas pessoas. E aí, quando vem aquele estilista X, para mim não importa o nome dele, e fala: ai, ela é linda, ela tem uma voz maravilhosa e só faltava ser magra. E ela vira e fala: olha, eu não represento as mulheres só por cantar o que elas sentem. Represento a maioria das mulheres. Represento as mulheres, a maioria do público feminino está acima do peso. E nem por isso deixa de ser feliz, deixa de procurar. Eu acho que a voz dela, até o grito dela, né, com a música, mostra um pouco do nosso desespero. Mas a Adele, ela vem mostrar, ela mostra um pouco disso pra gente. Tivemos diversas conquistas, temos um espaço, falta muito pelo espaço que queremos, mas em algum momento, em alguma curva dessa trajetória, a gente deixou o nosso lado sentimental por achar que era o nosso lado mais fraco. E aí a gente consegue lidar com mil coisas, mas não consegue lidar, às vezes, com um pé na bunda. Quem nunca levou um pé na bunda e nunca se reconheceu com uma música assim? Eu acho interessante a questão da Adele, assim como a Amy e tantos outros, que pegou a fragilidade, que é essa coisa de estar sozinho, impulsionou para o outro lado. Criou um outro caminho. Adele eu escolhi porque é o meu lado romântico. Eu sou daquelas que, tudo bem, não tem cavalo branco aqui em São Paulo, mas eu espero que o meu príncipe encantado venha ao menos com uma camiseta branca, carro, uma meia, uma cueca, alguma coisa. O príncipe encantado vai ter que vir. E a Adele é o meu lado, sabe, alto e ferida. Eu gosto dela. Posso falar a única coisa que me vem na mente nesse momento? Sim. Não. Sherlock Holmes ia falar que vocês são um bando de idiotas. I said no. Very, very close, but no. You got carried away. The game was too elaborate. You're enjoying yourself too much. No such thing as too much. Oh, enjoying the thrill of the chase is fine. Craving the distraction of the game, I sympathize entirely, but sentiment. Sentiment is a chemical defect found in the losing side. Sentiment? What are you talking about? You. Oh, dear God. Look at the poor man. You don't actually think I was interested in you. Why? Because you're the great Sherlock Holmes, the clever detective in the funny hat? No. John Watson thinks love's a mystery to me, but the chemistry is incredibly simple and very destructive. When we first met, you told me that disguise is always a self-portrait. How true of you. The combination to your safe, your measurements. But this is far more intimate. This is your heart, and you should never let it rule your head. You could have chosen any random number and walked out of here today with everything you've worked for. But you just couldn't resist it, could you? I've always assumed that love is a dangerous disadvantage. Thank you for the final proof. Everything I said, it's not real. was just playing the game. I know. And this is just losing. Make up for any inconvenience I may have caused you tonight. I'm certain they will. If you're feeling kind, lock her up. Otherwise, let her go. I doubt she'll survive long without her protection. Are you expecting me to beg? Yes. Please. You're right. It won't even last 6 months. Sorry about dinner. Agora a gente vai então para a última música desse programa gigantesco. E, enfim, eu vou dar, fazer uma. Pessoal, explicar por que eu escolhi essa música, que música que é, etc. E daí a gente parte para a despedida para depois ouvir a música. Eu escolhi então Your Mama Won't Like Me, da Suzy 4, que é a minha preferida dela. Apesar dela ter muitas músicas boas, a Suzy foi uma das pioneiras no rock também. Surgiu um pouquinho antes das Runaways, que se inspiraram nela, né? Inclusive na maneira de se vestir e etc. Macacão de couro preto e tal, que é muito o rock and roll da década de 70. E ela é baixista e ela canta, e tem uma banda de apoio formada por homens também. E ela tem um agudo sensacional, os gritos dela são fantásticos, as músicas. E ela tem muitas músicas bacanas, também não só pelo fato de ser o estilo que eu gosto, mas pelo fato do que ela representou, de ter inspirado muitas meninas a, poxa, eu gosto desse tipo de música porque eu não posso fazer também, né? Porque eu tenho que ser a groupie, não posso ser a artista, né? E essa é uma das minhas músicas preferidas dela, porque ela tem um baixo muito gostoso, né? E como ela é baixista, acho que ficou bem, bem representado aí. Mas antes de ouvir, nós vamos fazer a nossa despedida. Adriana, você quer deixar um recado? Quer fale com os nossos milhões de ouvintes agora. Agora é o momento da despedida. O único recado que eu queria deixar é o seguinte. Larguem o preconceito, vai ouvir K-pop. Não é ruim, gente. Juro. Põe minha mão no fogo que vai ter uma pessoa que você vai gostar. Ó, tá com saudade do Backstreet Boys? Vai ouvir 2 AM, 2 PM, Beast, Big Bang. Tá com saudade de Spice Girls? After School, Zay, Tara. Agora, quer aquela música calminha, tranquilinha? Tem You, que é maravilhosa, divina, amo de paixão. Pronto, é tudo que eu falo. Larguem preconceito, abram-se para novos horizontes. Obrigada, Adriana, pela sua participação. Eli, sua vez de dar o seu tchau. Ai, gente, joguem álcool nas suas feridas. Joguem para fora todos os seus preconceitos, seus medos. Ouçam música, música liberta. Quem quiser ouvir um pouco de bobagem, continua ouvindo aí os podcasts que cada vez estão mais divertidos. Quem quiser ouvir um pouco de bobagem minha, só me seguir no Twitter, Elis_FS. E é isso, galera. Obrigada, viu, Li, por participar também. A gente agradece essa hora, meninas. Valeu. Bom, eu vou também me despedir. Obrigada por ouvirem. Comentem os podcasts, os nossos textos. Deixem seus recados no nosso Facebook. Leiam as coisas que a gente posta. A gente faz com tanto carinho. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Pra se vocês não tenham gostado, falem também pra gente melhorar. Bom, enfim, né? Eu espero que as pessoas tenham gostado, de verdade. Tem muita música boa feita por mulher também. Bom, enfim, é isso, gente, que eu queria dizer. E boa noite, boa madrugada, meninas e Max, que tá aí gravando pra gente. Max, um abraço, viu, Max? It is my designation, mistress. E espero que vocês continuem ouvindo os nossos podcasts. É isso aí, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Oi. Quem disse que eu estou no Face? Max, como que você está interrompendo a gravação? Né? Obrigada. Você interrompeu. Pô, meu, ela tava super falando. Agora que ela tava se soltando, vai, o Max interrompe. Ela desculpa, tá? Não, eu acho que devia ter o Max, momento de protesto. Eu quero que isso permaneça no podcast. Um programa feminino. Que era para não contar com a possibilidade de Max interferindo, para expressarmos toda a nossa liberdade. O Max fica nos boicotando. Para a gente poder tietar o Jerry Cantrell, se a gente quiser tietar o Jerry Cantrell. E não é por nada, não. A gente está sofrendo bullying. É bullying? Boa, Eli!